capaz de viver mais assim. Pelos cantos do mundo, teu nome eu chamei. Aqui de Matias Damasio com Micael Carreira. E agora quem vem aí também é uma dupla. É Versus com Doce Amor Bandido. Não me olha se eu não te digo nada. Eu não sei o que tu fazes por aí. O nosso caso sem compromisso, já é loucura, já é um vício, é perigo à vista. Quero ver quem é que vai admitir primeiro que o nosso caso ficou tão sério, que já é amor. Doce amor bandido, faz amor comigo. Não te digo nada. E eu não sei o que tu fazes por aí. É assim, o nosso caso sem compromisso, já é loucura, já é um vício, é perigo à vista. Quero ver quem é que vai admitir primeiro que o nosso caso ficou tão sério, que já é amor. Amor bandido, faz amor comigo. Oh, eu te quero. Doce amor bandido, faz amor comigo. Amor bandido, aqui com esta dupla Versus, eles chamam-se os Versus. Agora continuamos com um grupo, uma voz que vocês adoram. Já conhece esta voz sensual, a voz dos Calemas. É a última música que eles têm na sua atualidade, Perfume. Manda mensagem, responde aos meus áudios. Sozinha não esquentar. Minha cama foi feita pra dois. E quando chega a hora que a vontade aperta, eu vou, meu amor, te procurar. Se já não queres a minha cama, então deixa o meu perfume. Eu ofereço a outra dama. E quando a for beijar, eu deixo os olhos e te beijo. Beijo, beijo. Deixa os olhos. Beijo, beijo, beijo. Confete-me só mais um encontro. São exatamente 10 horas e 28 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Espero que esteja a passar um ótimo domingo na nossa companhia. A boa música é aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. O bom som. Fique connosco. Somos a boa companhia. Sou eu, o seu último sucesso. Eu espero que vá fazer mais uma vez um imenso sucesso este tema. Ainda saiu ontem. Luís Gomes, Ainda Sou Eu. Um título talvez a não esquecer. Agora quem não esquecemos certamente esta voz extraordinária de Buba Espinho. E o tema é A Teu Lado. E ele está na companhia de uma grande voz também, Bárbara Tinoco. Boa tarde com o meu irmão, o meu irmão. Onde estão os copos de vinho que o pai deixava provar, mas a mãe não, a mãe não. Onde está a rapariga que eu gostava mais que a vida? Onde está a minha avó que me ensinou esta canção? E o verão que todos os anos fica mais pequeno. Prometo para o ano temos mais tempo. Agarro-te e saímos daqui. Quando é que eu fiquei demasiado crescido? Não ter tempo nem para cantar ao teu ouvido. Para o ano até te fartas de mim. Prometo-te, saímos daqui. Onde está a bola que jogava na rua connosco até tarde, até tarde? Onde estão os rapazes de campo e as raparigas que vinham da cidade, da cidade? Onde está a rapariga? Ainda é a mesma e é para a vida. Ficou em Alentejo, que me ensinou esta canção. E o verão que todos os anos fica mais pequeno. Prometo para o ano temos mais tempo. Agarro-te e saímos daqui. Quando é cantar ao teu ouvido, para o ano até te fartas de mim. Prometo-te, saímos daqui. Não ter tempo nem para cantar ao teu ouvido. Para o ano até te fartas de mim. Prometo-te, saímos daqui. Ai, como é bom ouvir estas vozes bem portuguesas e a guitarra, etc, etc. Agora vem uma dupla, Ricky e Sam, e eles vão nos interpretar Nos Teus Braços. Simplesmente, nós tentamos sempre levar a trazer novas músicas aqui ao programa no domingo de manhã. Espero que esteja do seu agrado. Fique connosco. Para sair. Com medo de ouvir o não, desde o dia em que eu te vi, não paro de pensar desde então. Sei que não sou quem sonhavas ter, mas por ti vou. Mesmo sem poder, não sou o mesmo. Eu quero estar nos teus braços, quero sentir a tua mão, quero seguir os teus passos. Sonhavas ter, mas por ti vou.

Maria Joana, faz sempre imenso sucesso esta música. Agora vamos recordar Miguel e André. Fala-me de amor. De amor não encontro um jeito, arrancar essa dor que incomoda dentro do meu peito. Beijar os teus lábios, sentir doce mel do teu beijo, ficar em teu colo, encontrar essa paz que eu desejo. Fala-me de amor. E isto fez-me recordar sim as Boys Band. E não se lembram do Excesso? Eu sou aquele Excesso. Isto eles têm um, eles contaram novamente estas músicas a um live session e eles saíram um novo trabalho, um novo CD com todas estas músicas, com todos estes sucessos. Excessos, eu sou aquele. Só recordações, hein? We'll be right back. pedaço do céu. Só queria se pudesse tocar a minha mão nos teus cabelos. Seria então um eterno poema que alguém escreveu. Ouve bem com atenção, eu sinto imensa paixão. Ouve bem, é para ti esta canção de amor. Aquele é excesso. Ai, como é bom recordar, hein? Você está recordando? Você que tem no seu 40, nos seus 40, isto fez parte da sua juventude. Ai, esta também fez, certamente. Anjos, perdoa. Perdoa se peço demais. Teus olhos a mim são fatais. Perdoa se me quero dar. Quem mandou a tua luz me enfeitiçar? Thinking. Seixas perdoa este imenso sucesso. Quem fez sucesso também foram eles. Esta música que estava escolhida, mas foi ela que veio, portanto espero que tenha sido do vosso agrado. Nós vamos tentar descobrir a boa música. Esta também fez grande sucesso nos anos 80, 90, e vamos então ouvir. Santa Maria, e é eles que encheram palcos e enchem atualmente também. Quem enchia palcos também era o Desert, com o tema para Mi Tanto Me Faz, e a versão ao vivo. Vamos ouvir. vencer, pois agora é passado e conquista. E depois tudo aquilo que fizemos, já não fez tudo do que não é. Estamos a ver os nossos negócios e manter a voz de talentado, só que estamos a ver o peso, só de um. Bora lá, Sr. Eliseu, queres ouvir cantar bem alto agora? Não sofro mais. Assim os concertos do Deserts. Espero que tenha sido do vosso agrado viver estes momentos que trazem sempre uma certa emoção para quem os viu. E agora vem aí também um grupo dos anos 90, 2000, que fez imenso sucesso. Sempre que te vejo. E assim estamos recordando. Espero que esteja do vosso agrado. Se quiser outras músicas, você pode telefonar para o 0238 43 4800. Nós estamos aqui para si. Só teu mundo ia sonhar. Como seria se eu pudesse te beijar? Eu não sei se quero acordar este sonho que me faz vibrar. Que não te posso ter, então eu fico aqui a escrever, a escrever. Esta carta é para ti, para saberes que não esqueci esse sorriso que eu perdi, que eu perdi. Eu não sei se quero acordar este sonho que me faz vibrar. Sempre que te vejo. Oh, sonho não tem fim. Quando olhas para mim, só quero ficar aqui. Com as memórias do sorriso que para sempre está perdido, eu não paro de pensar. Isto fazia parte da banda original dos Morangos com Açúcar, para quem conheceu esse filme, essa novela. Agora vem a Just Girls, Baby, Baby, Vou-me Divertir, ao vivo, Just Girls. Deslizar, carro novo para mostrar. Vou passar a noite a sorrir. É, já vamos lá, bem melhor que o sofá. Passear-nos a conduzir. Assim é que é, num cabriolé. Curtir a onda na rádio. Na estrada a seguir, com todas a rir. E a abanar com a rádio. Nada me dá para esquecer a mágoa que não quero ter. E tudo que eu tenho para dizer. Vai, vai, vou-me divertir. Não, não, não vou discutir. Já está, já decidi. De podermos conviver sem pensar no bem lá atrás. Um tão genial, pensa que é tão sensual. Não sabe o que eu sou capaz. Assim é que é, num cabriolé. Curtir a onda na rádio. Estar a seguir, com todas a rir. E a abanar com a rádio. Nada me dá para esquecer a mágoa que não quer. Estamos então com esta bass band feminina, bem entendido, a Just Girls, Baby. Agora continuamos. Quem não se lembra da bass band Millennium? Meio universo és tu. Como os de Arrasar, etc. Havia assim muitas bass band nos anos 2000, não é? és tu. Milénio esteve aqui com o Meu Universo És Tu. Agora vem os Max. Quem não se lembra? Onde está também o filho de quem? De Emanuel. Anjo Selvagem é o título que eles nos vão interpretar. Entraste na minha vida como um vulcão. E já não sei mais de mim se tu não estás aqui. Mas o meu sonho até passar. Tão forte o coração por ti. Amo-te, amo-te, dá-me o teu amor. Só a ti vou me entregar, só a ti eu vou me dar, meu anjo selvagem. Só Então, depois dos Max, agora vêm aí as Tentações. Ei, DJ! E assim estamos nos anos 2000 com as Boys Band. Espero que esteja do vosso agrado. Hey! acaba por um amor acabar. Sente a vibração, é a dica no maior. O mundo não acaba por acabar. Tentações, não sei se vocês se lembram, mas certamente do grupo Excesso, vocês lembram-se. É loucura! Aqui na nova versão, que saiu apenas há dois ou três meses. Loucura! És loucura, exatamente. Com um novo som. Sentir o meu corpo a tocar o teu, suores de um dia que anoiteceu. Acordei ao mundo, gritei, tu és a razão, razão de viver. Embora tão perto possas parecer, teu calor incerto faz-me sofrer. Ao redor de um mundo menor, muralhas separam um sonho de amor. Possa existir, passei o teu dia, tua noite a te vir, ao voar, para sempre beijar teus lábios de luz, teu corpo de mar. Loucura no meu desejo, és o sonho que me faz vibrar.

chegar, um brinde para comemorar. Neste Natal, desejo e esperança num futuro melhor e promissor. Junto daqueles que eu amo, para sentir o seu calor. Neste Natal, estamos com a voz de José Malhoa, vamos ao baile. E temos uma pessoa em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia. Olha, qual o seu nome? Rafaela. Então, senhora Rafaela, certamente quer fazer uma dedicatória, não é? Sim, sim, quero dedicar esta música ao meu irmão. Sim. De Venecia. Gosto muito dela. E é a música do Bandalusa, não é? Bandalusa, exatamente. E é o tema Eu Quero Bem à Minha Sogra, não é? Exatamente. Então, olha, um ótimo domingo para si, para toda a sua família. E obrigada, igualmente. E fique sempre à escuta da Rádio Arco-Íris, como sempre, não é? Como sempre. Muito obrigada. Muito bom dia. Bom dia. Só eu quero sim, eu quero sim. Quero ela bem longe de mim. Eu quero sim, eu quero sim. Que escadela e jararaca, ou qualquer tipo de cobra, tanto ela sempre assim. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela sem síndrome de Eu quero sim, eu quero sim. Se tu achas que é coitada, tão bem ela e empolhada, presente para ti. Este é o hino de todos os reis de Portugal. Sim, porque eu quero bem a minha sogra. Ralho com as crianças de crítica, sempre avança, me chamando de animal. Animal! Se eu ralho com a mulher, mete a boca, mete os pés. Minha filha casou mal! Não aguento este tormento, afinal dou um sustento para a mulher do meu lado. Abro o olho do meu irmão, que feliz foi o Adão, sem sogra para incomodar. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela bem longe de mim. Eu quero sim, eu quero sim. Que escavela e xararaca, ou qualquer tipo de cobra, trato ela sempre assim. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela sempre assim. dizer que não. Primeiro o trabalho e depois a diversão. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela bem longe de mim. Eu quero sim, eu quero sim. Cascavel em Jararaca, um qualquer tipo de cobra. Trato ela sempre assim. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela sim. Quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela bem longe de mim. Eu quero sim, eu quero sim. Cascavel em Jararaca, um qualquer tipo de cobra. Trato ela sempre assim. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela sim, sim, tu me ter. Eu quero sim, eu quero sim. Se tu achas que é cortada, então vem ela e molhada. Que presente para ti. Vai ter festa, solteiras, casadas, viúvas, do bailarico estão à espera. E quando passa a procissão, elas seguram na mão, na mãozinha do santinho. Querem um milagre ao luar, querem encontrar um par para ir ao bailarico. As mulheres a dizer: vamos ao baile, para o milagre acontecer. Vamos ao baile, elas vão enlouquecer. Vamos ao baile, elas vão enlouquecer. Vamos ao baile, a ouvir cantar. E aqui estamos a ouvir o José Malhoa com Vamos ao Baile. E temos uma pessoa em linha. Olá, muito bom dia. Muito bom dia, Sr. Leonel. O senhor pode ficar de lado, vocês já conheceram... Claro, o senhor pode ficar de lado também, pronto, Sr. Leonel. Portanto, os nossos ouvintes já certamente conheceram esta voz. Não vale, acho que sim. Não vale a pena apresentações. Certamente tem uma dedicatória, não é? Tem uma dedicatória a fazer para mim, para a minha família toda, e também para os meus colegas da casa, que é o Sr. Fernando, o Sr. Francisco... E o Sr. José Anastácio. E não esquecendo o Sr. Faria. E hoje o sol parece que está do vosso lado, não é? Está, hoje está bom, hoje está bom, hoje está mais ou menos. Mas tarde eles acho que não se muita chuva. A gente também já estamos no aperitivo e depois vamos entrar e estamos bem. Atenção, sempre com moderação, hein? Sim, olha, só um copinho para a gente chegar a casa e está feito. Depois em casa vou ver mais um, está feito. Está, ok. Então, olha, desejo um ótimo domingo para vocês aí na caça e sempre com boa caça. Então. Está bem, igualmente para você um ótimo domingo e para todos os ouvintes que estão à escuta da Rádio Arcalcea. Então vamos ouvir o Diapasão quando ela passa. Espero que, que elas não passem aí perto. Mas muita gente passa aqui a pena, a caminhar e tudo, mas bom, a gente, é o nosso destino, é a caça, não é mulher. É assim mesmo. Muito bom dia. Ale, então, muito bom dia também. Tchau. Tchau. Quando ela passa, cheia de graça, mulher assim eu nunca vi, ai podem crer. Lindo sorriso de uma ensaia, mas há quem diga, tomara que caia. Um dá por outro, outro é subia. Se é de manhã, ela diz bom dia, e todos gritam, mulher tão bela. Ela sorri, mas não dá bola. Como é linda essa mulher, com a olhar tão atrevido. Se ela anda sempre sozinha, porque não anda comigo? Ela um dia será minha, porque disso eu não duvido.

não ferir o coração. Yesterday I dreamed that I went to walk with you. We went up the mountain and tried to touch the blue. Escuta, meu amigo, o sol irá brilhar. O segredo é deixar o coração falar. Got no reason, eu não quero to put myself apart. If you hear my words to see, I sing with all my heart. Eu não quero, got no reason, eu te entrego em vão, que te possam ferir o coração. As long as you don't break my heart in two, que te possam ferir o coração. A música, a última música de José Amaro. José Amaro aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Agora vem aí um nome que vocês conhecem todos bem. Ele chama-se João Pedro Paes e ele disse que está tudo bem. Espero que esteja tudo bem também aí desse lado. Pelo menos foi o que nos disse o senhor Agostinho, que estava tudo bem. E isso faz-nos imenso prazer. O senhor Agostinho Gomes, que já foi o animador da Rádio Arco-Íris e que nos ligou para ouvir João Pedro Paes. Então, para ele, um ótimo domingo, para ele e para a sua família, à escuta da Rádio Arco-Íris. Muito bom dia. Falei-lhe, não respondeu. Está tudo bem, mesmo que outros nos olhem com desdém. Parei no apiadeiro, tudo tinha para ver. Vi-te logo a ti primeiro, aqui ficas a saber. E seguindo o meu caminho, perco-me antes de chegar. Por ali fico sozinho, com ganas para te encontrar. A minha porta a chamar de idiota e

da vida. Virou. Espero que tenham passado um agradável momento na companhia da Rádio Arco-Íris e do programa do Telefone Toca. Para nós, mais uma vez, foi um imenso prazer estar aqui na vossa companhia. Espero que a nossa também tenha feito uma boa companhia, é isso mesmo. Portanto, desejo um ótimo domingo, um bom apetite para vocês todos e marcamos encontro para a semana próxima. Até lá, muita alegria, muita paz e muito, muito amor. Vamos ficar com os nossos compromissos comerciais e depois, então... La radio 100% différente. Com Nicolas. Pour votre plaisir. Et où pourrez-vous faire de bonnes affaires? Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Le reste.

Põe o cu duro e olha a resposta. dança, que não sou nosso destino. Se tu não sabes dançar, é comigo que eu te ensino. Se der teu corpo no meu, seremos um só ser. Essa dança sensual, tudo pode acontecer. Menina, olé, olé. Bonita, olé, olé. Vem comigo, olé, olé. Eu te ensino, olé, olé. Ai, ai, ai, ai, isso também é que é bom. Ai, ai, ai, ai, vem comigo que isso vai. Ai, ai, ai, ai, este ritmo e este som. Dança comigo agora, porque sei que vais adorar. casa de Torres. Eram um daqueles dias bem chalados, e o sol batia forte nas cabeças. As meninas viram quem estava apalhado e disseram nunca mais cá apareças. E entretive-me a bailar com três. Tinha uma força atrás do convés, e o Andrias ia andar bem ao meu canar. E bateu as botas com dois um dólar. Estava. Uma rádio por toi. Une radio pour moi? Notre radio. Radio Arc-en-Ciel.